começar, peguei papel, caneta, comecei a rascunhar. Deixei sair de dentro e passei desabafar. Quando dei por mim, já estava em outro mundo. Foi tipo um Porsche, 0 a 100 em alguns segundos. Logo veio assuntos que não acabavam mais. Me senti no céu, nem sei de onde veio aquela paz. Só sei que me senti muito bem, é sério. A cada verso que saía, sabia que era sincero. Necessidade pura de expressar, melhor ainda em saber que um dia alguém vai escutar. Falei do dia a dia, crônicas da vida. Entrei em mundos, uns reais, outros de fantasia. Há quanto tempo por mim, já era quase dia. E a mente que não mente, com as ideias que ferviam. Às vezes o silêncio determina o contrário. Só você desabafar pode ser algo necessário. Arrematar ideias, falar do dia a dia, expor em minhas letras tudo aquilo que eu sentia. Às vezes o silêncio determina o contrário. Só você desabafar pode ser algo necessário. Arrematar ideias, falar do dia a dia, expor em minhas letras tudo aquilo que eu sentia. Palavras por palavras, empilhadas, enredadas. Pra muitos dizem tudo, mas pra uns não dizem nada. E a fala que não cala, de emoções tão carregadas. Pra quem faz com fervor, sai até de boca fechada. Cada verso que expresso, sei de mim que sou sincero. Os trato com carinho, pois não são simples versos. Fazem parte do universo que eu habito, coabito. Espero que eles vaguem sempre rumo ao infinito. E cheguem aos ouvidos que precisam, necessitam. Levando esperança para os corações aflitos. Que esta canção seja ação, traga paz de espírito. Faça, fica fácil o fardo, por mais que difícil. É nisso que acredito quando escrevo. Por mais que possa ser tudo a esmo, mas vou continuar assim mesmo. Pois é meu vício tá gravado no meu peito. Às vezes o silêncio determina o contrário. Só você desabafar pode ser algo necessário. Arrematar ideias, falar do dia a dia, expor em minhas letras tudo aquilo que eu sentia. Às vezes o silêncio determina o contrário. Só você desabafar pode ser algo necessário. Arrematar ideias, falar do dia a dia, expor em minhas letras tudo aquilo que eu sentia. E que essa canção não seja apenas só mais uma canção. Por mais que eu sei que ela é apenas mais uma canção, mas que pelo menos então ela não seja em vão. Apesar da pretensão, espero que ela toque algum coração. Faça revolução, crie aptidão, ouvir uma oração. Por que não? Sonhar não custa, né? Eu tenho fé, pois é. E entre malucos e beleza, eu tenho ainda uma certeza. A de que viver valeu a pena, ou se valeu. E apesar dos problemas, o amor sempre vai fazer a diferença. Às vezes o silêncio determina o contrário. Só você desabafar pode ser algo necessário. Arrematar ideias, falar do dia a dia, expor em minhas letras tudo aquilo que eu sentia. Às vezes o silêncio determina o contrário. Só você desabafar pode ser algo necessário. Arrematar ideias, falar do dia a dia, expor em minhas letras tudo aquilo que eu sentia. Às vezes o silêncio determina o contrário. Só você desabafar pode ser algo necessário. Arrematar ideias, falar do dia a dia, expor em minhas letras tudo aquilo que eu sentia. Às vezes o silêncio determina o contrário. Só você desabafar pode ser algo necessário. Arrematar ideias, falar do dia a dia, expor em minhas letras tudo aquilo.